produtos roubados. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e locução de Paulo Otaran e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai realizar nesta semana 3 eventos de diálogo público. Amanhã pela manhã, o debate será sobre financiamento de estados e municípios e os desafios para um novo pacto federativo. A partir das 14 horas, o assunto será a nova lei das estatais. O evento debaterá desafios e soluções na regulamentação e aplicação dos casos de licitação dispensada e introduzidos pela Lei 13.303 de 2016. Na quarta-feira, a partir das 9 horas, o debate será sobre governança. O objetivo é promover a sensibilização e engajamento das organizações para o aperfeiçoamento da governança pública. As inscrições para os 3 eventos são gratuitas e podem ser feitas no portal do TCU na internet, clicando no banner Diálogo Público. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você está ouvindo ZYJ617, 1150 kHz, 10 kW de potência, Rádio Cabo G do Seridó, em Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte. Não há distância que nos separe. Boa noite, meu amigo.